Tá descendo tão triste, tá chovendo, tá crescendo, insiste, tá doendo, tá crescendo, escuridão. Anoitecendo. Insiste, tá doendo, tá crescendo, escuridão. Anoitecendo, nasceu um sol descorado, tímido, e a madrugada lívida. Crescendo escuridão.